querido Párvulo, que tem questionamentos envolvendo posições do futebol. Você, meu querido lactente, que tem pensamentos sobre tesão. E você, minha querida petisca, que está em busca de iluminação sobre inteligências artificiais. Todos vocês vieram ao lugar certo, não mude de canal, abunde-se uma poltrona confortável, porque tá começando o Linha Quentinha. Sejam bem-vindos ao podcast mais controverso de sabedoria inútil de jogabilidade. Antes de mais nada, gostaria de reiterar que a realização desse produto audiofônico do mais alto nível de Streetwise só é possível através da nossa campanha no Orelo! Uhul! Que você pode apoiar lá no orelo.cc/jogabilidade. Mas isso você já sabe, porque você já apoia. Esse podcast é exclusivo para apoiadores. Ah, é verdade. E 100% das pessoas ouvindo isso aqui apoiaram. E ó, não se esqueça que além deste aqui, nós também temos Darcy Cedilha, temos o Fora da Caixinha e temos o Minigameiros, hein? Então, um total de 4 programas bônus pra você aí que apoia a gente no Orelo. Para muito todos obrigado. Os gostos e estilos. Exatamente. Para todas as tribos. Gostaria de lembrar que a participação de vocês nessa equação é extremamente importante. Então, acesse lá o orelo.cc/jogabilidade, você já deve estar fazendo isso e faça lá a sua parte. Não se esqueça de nós. Eu sou o Rafael Kina, sempre pronto pra ação, meu capitão. Estou aqui hoje com... André Campos, você é maconheiro, meu brisadeiro. E eu sou Sushi, sem maconha, mas com brigadeiro. Eu sou Tengu, que apesar de maconheiro, sigo cansado, feito condenado. Vamos parar com esse negócio de maconha? Chega! Chega de maconha! Acabou! Só uma maconhinha, Rafa? Não. Queria lembrar, inclusive, né, já que as pessoas são muito esquecidas, principalmente quem usa maconha. Quê? É, que você aí que está nos ouvindo, você pode e deve contribuir para esse programa, por favor, enviando seus questionamentos, histórias e tudo mais para o retrospring.net/jogabilidade, por e-mail, linhaquente@jogabilidade.de ou através do nosso arroba no Telegram, @jogabilidade. Vai lá, envia sua pergunta, sua história. É muito importante, especialmente agora que o Linha Quente ele é um podcast bônus, né? Uhum. Ele está sendo ouvido por um grupo consideravelmente menor de pessoas. Então precisamos ainda mais que todos vocês que escutam, sempre que tiver uma ideia de pergunta, sempre que tiver uma história, que compartilhe com a gente para que o Linha Quente possa continuar acontecendo. Exato. Lembrando também que somente eu tenho acesso às perguntas, então é tudo na surpresa e no improviso. Quero começar com uma muito importante, que é: qual a coisa que um parceiro faz na cama que sempre deixa vocês com tesão? Cocô. A minha é quando ele diz que assinou o Orelo do Jogabilidade. Nossa! Eu fico com tesão. Eu tiro até a roupa. Meu pau tá muito duro! Ah, o que? Você contribui na nossa campanha? Ah! Mentira, não, esse daqui é muito íntimo. Quando o parceiro traz o meu travesseiro e meu lençolzinho. Quando traz um leite quentinho. Eita! Um queijo especial, um queijo que nuvem. Isso. Ai, caraca, uau. Eu tinha um namorado que... então vamos pra próxima. Olá, jogabilindos. Aqui quem fala é o Marcos. Acompanho vocês desde 2013. Se fizessem um time de futebol de jogabilidade, que posições vocês jogariam? Abraços. De 4. Uou! Goleiro, todo mundo ia ser goleiro. São os 4 num gol, assim. Não, nem fudendo que eu ia jogar de goleiro. Pô, quando eu jogava futebolas, nossa senhora, gente, aí desbloqueou a memória, assim. Eu jogava futebolas, né? Era um jeito de fazer amigos e me enturmar com a turminha legal da escola, correto? E aí, como eu não tinha nenhuma habilidade física, motora, eu era goleiro, né? E aí eu queria ser um bom goleiro. Eu queria ser o melhor goleiro que eu pudesse. Talvez eu já tenha contado isso, porque todas as histórias já foram contadas. E aí, o que eu fazia? Eu ia com meu primo e pegava aquelas bolinhas perereca, sabe? Não. Que isso? Não sabe o que é isso? Aquela daquelas máquinas de chiclete de girar, assim. É uma bolinha que ela quica muito. Ela é uma bolinha pequenininha, assim, que você joga na parede e pá. Pode crer. Ah, ok, ok. E aí eu treinava com essa bolinha, tipo um treinamento de anime, assim, caralho. Sabe? Se eu conseguir defender a bolinha perereca, eu vou conseguir ser o melhor goleiro possível. Foda! Você foi o melhor goleiro possível. Não, não. Afinal de contas... Sabe o que eu percebi sobre ser goleiro? É que você tem que ser um pouquinho despirocado da cabeça. Tem. Você tem que ter um pouquíssimo medo, no geral, assim, é. Sabe? É tipo um feiticeiro jujutsu, que fala que você tem que ser levemente despirocado da cabeça. Levemente despirocado. É. Mas eu não conseguiria ser goleiro por isso, porque eu não consigo despirocar e me jogar nas coisas, porque, assim, tipo, sabe? Porque, tipo, o teu cara vindo com a bola, correndo, blá, blá, blá, blá, blá, você tem que ir lá. Então, você tem que ter coragem e você tem que ter um desapego a se machucar, entendeu? Exatamente. Porque você tem que se jogar pra pegar as Inclusive, coisas. Levar a bolada na cara. Levar a bolada onde for e tal. É. O melhor colega goleiro que eu já tive era o Matheus, né? O Matheus que, inclusive, participou do comecinho do Nowload lá, o Roceiro Ranzinza, pra quem se lembra aí. Ele era o melhor goleiro que eu vi porque ele era completamente despirocado. Ele não ligava pra porra nenhuma. Ele, foda-se, eu vou pular no seu pé e pegar a bola. É isso. É tipo, Tengu, você deve saber, aquele goleiro que era despirocado das ideias nos anos 90. Qual? Do México? O Higuita. O Higuita. Talvez seja o Higuita. Aí, ele supostamente era um bom goleiro, né? É. Foi ele que fez a defesa escorpião. Exato. Isso. Com os pés, assim, plantando bananeira. Exato. Ele pulou no ar e defendeu a bola dando calcanhars others, tipo, pra cima, assim, tal qual o rabo do escorpião. Caralho! Foda, que tá? Foda. Isso é coisa demais. De animes daí, hein? Então, foi muito foda, cara. Assistir ele defendendo era tipo ver anime mesmo. É, mas é muito foda. André, vou contar uma coisa que talvez os ouvintes não saibam. Mas eu sou gordo, então eu também era goleiro, André. Era o pior isso. É que nessa época eu não era gordo ainda. É, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o país do futebol. O Rafa trazendo só informações novas aqui pra gente. Importante. Hoje. E aí se joga futebol na escola. Sim, é obrigatório, né? Exato, é obrigatoriamente a vida inteira, entendeu? Eu era inteligente, eu jogava xadrez. Ah, então, chegou um tempo que a educação física começou a oferecer a opção xadrez ou andar em volta da quadra. Nossa, eu não tinha essa opção, não. Mas demorou pra mim. Então, mas aí, tipo, durante a minha vida toda, desde molequinho até colegial, quando eu precisava jogar futebol, eu ficava no gol. Ou então, eu ficava na defesa, porque eu sempre fui muito grande, de altura também, além de grande de largura. Sim. E aí, pelo menos, eu entrava na frente das pessoas e atrapalhava, entendeu? Sim. Não, eu também, eu treinei futebol por uma época, acho que até comentei isso em algum momento, em algum podcast, mas eu treinei futebol de salão um tempo, e eu jogava na zaga também. Nunca fui muito móvel, sabe? Muito ágil, nem nada. Sei, sei. Jogava atrás, mas eu nunca fui bom, então eu meio que não peguei gosto. Eu, assim, eu gosto de futebol, apesar de não parecer assim. Eu gosto de assistir futebol até. Você é o Tengu, afinal de contas. Eu só não tenho pique de acompanhar, não tenho paciência de acompanhar futebol, e eu não gosto de jogar futebol porque eu não sou bom, mas futebol é mó legal, no fundo. Ah, então, eu tenho um pouco de preguiça da cultura do futebol, sabe? Aham, sim. Do culto, sabe? É compreensível, sim. O fandom que atrapalha. Exato, sabe? Quem conviveu com um heterossexual, Deus me livre conviver novamente, sabe o quanto é uma coisa assim que é como se fosse uma religião, assim, sabe? Sim, sim. E se você não liga pra aquilo, você é tido como louco. Meio que sim. Mas assim, do pouco que eu joguei de futebol na minha vida, e até aí colocando pra um esporte que eu joguei muito mais, que no caso é a peteca, nas minhas educação física, a gente tinha futebol, né? Que era o mais frequente, mas tinha também, tipo, handball bastante. Tinha, às vezes, vôlei, mas muito mais câmbio, que eu não sei se vocês conhecem, que é tipo um vôlei, só que você segura a bola. Pode, caralho. Agora você desbloqueou a memória. Eu lembro do câmbio. Que é um esporte que eu só vi no contexto de escola, assim. Eu nunca vi, tipo, não sei se tem um campeonato real de câmbio, assim. Mas tinha isso. E, por ser Minas Gerais, tinha muita peteca também. E aí, peteca, eu tomei gosto real, assim, que, tipo, tiveram anos que eu jogava sempre no intervalo e tal. Uhum. Mas, pensando nisso de escolher a posição, a coisa que mais me dava satisfação não era nem quando eu marcava o ponto. Era quando eu fazia um bom passe ou uma boa jogada que levava alguém a marcar o ponto, assim. Uhum. E talvez isso queira dizer alguma coisa sobre mim, levar isso pro psicólogo, é de, tipo, a pessoa ficar feliz comigo com algo que eu fiz, a pessoa, sabe? Sim, entendeu? Sim, total. Isso pra mim era mais legal do que eu mesmo ir lá e fazer o ponto, assim. Então, André, você vai ser meio campista na nossa posição aqui, exato. Centroavante é o quê? Eu não faço ideia. Não faço a menor ideia. Eu, na verdade, nem sei jeito que é meio campo. É, o que é um meio campista? O que eu sei é que a pessoa passa a bola pra frente, não é um meio campista. Então é isso. Eu não sei. Eu não faço ideia. Não. O volante é o quê, Tengu? Cara, você tá inventando posição. É o mais importante, né? Como eu dizia a música. De acordo com a música do Skank, é isso? Exato. O volante é o mais importante, que emocionante. Não, peraí, o centroavante é o mais importante. É verdade, centroavante, caralho, não é o volante. Pois é. Desculpem. Mas acho que o volante fica no meio do campo. Deixa eu ver aqui a definição exata de um volante. Eu preciso saber agora. Futebol, volante. O volante, eu acho que é o centro que ele fica indo pros dois lados. Ó, ele fica meio que zague, meio ataque. Volante ou trinco no brasileiro europeu é uma posição de jogador de futebol, ok. O termo tem sido usado também como generalização para várias posições defensivas do meio campo. A posição é muitas vezes confundida com cabeça de área. Caralho. Volante é, em geral, uma posição mais central, enquanto cabeça de área fica mais à frente da defesa. Aí. Não entendi porra nenhuma ainda. No campo, o volante se posiciona na linha do centro, fazendo a saída de bola da defesa para o ataque. Além disso, também tem a função de recuperar a bola. Tá, então ele passa bastante. Caralho, se liga. Não. Peraí. No Brasil, o termo deriva de Carlos Volante, jogador argentino que atuava como meio campo defensivo no Flamengo. Olha aí, que caralho. Foda, hein? O cara foi tão bom que ganhou tipo, a posição. É o nome dele. O que eu tô vendo é que tem quatro áreas, né? Goleiro, defensor, meio campo e ataque. Aí no defensor tem zagueiro, lateral e líbero. No meio líbero campo. Líbero tá inventando. Líbero, que nem no vôlei. No vôlei tem líbero também, né? Conheço o líbero fatale. Você nunca viu o Haikyuu? Do Final Fantasy. Só esse. O meio campo, meio central, volante, meio lateral ou ala, e meio ofensivo, meio atacante, meio armador, que é uma coisa só. Aí atacante, avançado lateral ou ponta, segundo atacante, centroavante e falso 9. Cara, falso, caralho, é o 9. É o 9. É o falso 9. Caralho, é o 9. O futebol é muito complicado. Centroavante é ataque, eu achava que centroavante era centro por algum motivo. Por causa do nome. É um centro que faz a ponte entre a defesa e o ataque. Não, então, ó, vamos só pegar essas macro áreas. Eu sou goleiro, Sushi vai ser defesa, o André vai ser meio campo e o Tengu no ataque. Pronto. Tá bom. É isso, tem gol. Perfeito. Fechou. Ok. Perfeito. Próxima pergunta, linha quente. As IAs tomaram conta da internet. A única solução será desligar tudo, cortar os cabos submarinos, botar fogo nos servidores. Antes disso acontecer, cada um pode baixar 700 megas de arquivos para um dispositivo local. O que vocês baixariam? 700 megas não é nada. Vou fazer o que com 700 megas? Eu baixaria o artigo da Wikipédia sobre a epidemia de dança. Pô, foda. Aquela que aconteceu lá em Pegando. Essa daí mesmo. Mas assim, o que mais vai render vai ser com texto. Tipo, pegar, sei lá, livro. Pô, música, eu baixaria, né? Vários PDFs. Música... Música é um CD. 700 MB é um CD. Um CD em áudio, né? MP3, dá pra caber mais. Sim. Não, e aí você converte pra 64 kbps. É que música, você tem a opção física de adquirir a música depois que a internet acabar. Ok, justo. Agora, eu acho que tem certas coisas históricas da internet que você tem que baixar. Talvez, tipo, memes, entendeu? Podcast. Uhum. Podcast acabou. Então, podcast acabou. 700 mega é muito pouco pra podcast. É pouco, é um dash. É verdade, exato. Qual dash você baixaria pra guardar, Sushi? Eu acho que nenhum. Caralho, Sushi. É porque eu... O que você vai fazer com ele? Eu não sei se eu quero ouvir a gente conversando, assim. Eu gosto muito de gravar, gosto muito das nossas conversas, mas tenho vergonha de ouvir de novo. Eu não ouviria de novo. Mas você tem vergonha pela gente ou por você? Por mim. Eu não quero ficar ouvindo aqueles babaca lá conversando, hein? Não quero ouvir esse caraca chato do caralho falando um monte de bosta. Ah, Sushi, só um pouquinho de bosta, nada a ver. Todo mundo fala bosta. Se fosse pra salvar um dash, eu salvaria algum dos de Dark Souls. Talvez de Dark Souls 1, talvez o de Bloodborne, o de Sekiro, talvez. Eu vou salvar o dash de Hollow Knight. Sekiro é uma boa, né? Foi um ponto de virada ali. Definitivamente um ponto de virada. Não sei como explicar isso, mas vamos supor que você é uma criança e você vai fazendo uma coisa errada. E aí seus pais deixam uma vez, deixam outra vez. Tem um momento que ele deixou que a partir daquele momento não adianta mais você brigar com a criança. Isso. Entendeu? Esse é esse dash, entendeu? É verdade. É tipo isso, mano. E no caso, pra quem tá confuso pra galera, estamos falando em termos de duração, porque foi um dash gigantesco e depois dele quase todos os dashes foram gigantescos. Exato. Pois é. Depois dele não teve mais volta. Mas acho que eu iria pra livros mais então, talvez. Muito PDF de livro. Tipo, porque filme e série não faz sentido. Eu iria pra fanfic. Exato. Livro dá pra encontrar no mundo verdade, real. Verdade. Fanfic é uma boa, viu? Sinceramente. Eu vou, enfim, ler todos os slash fiction de Harry Potter e Draco Malfoy. Isso. Nossa, eu vou ler o conto de terror que a Thalissa ama, que ela sempre fala pra eu ler, eu nunca leio. Qual que é o nome? Eu tô tentando lembrar agora. Fanfic? É de Reddit, é um conto de Reddit. Entendi. Borrasca. Tá aí. Fica aí a indicação pra você baixar esse conto também. E aí dá pra baixar, né? dá pra baixar muita coisa do Reddit. Dá pra baixar muito Sou Eu, Cusão. Uhum. Então, mas aí são coisas que, tipo, o bacana do Sou Eu, Cusão é a discussão que a internet gera. Se você só baixar pra ficar olhando aquilo, não é tão legal. Mas oh, você faz leitura em grupo. Tipo, Clube do Livro, o Clube do Cusão. Clube do... Caramba, eu faço o Clube do Cusão aqui em casa toda sexta-feira. Só que é o Clube do Cusão com interrogação no final. Cusão? Tipo, o Clube da Punheta, isso aqui com livro, né? Exato. É. Ué, pera, vocês não usam livro no Clube da Punheta de vocês? Só pra deixar aqui, então, o meu é o seguinte, eu vou baixar todos os artigos que eu tiver sobre como construir um bunker, uhum, depois sobre como sobreviver ao apocalipse das IAs, e depois sobre como reconstruir a internet. Eu vou baixar todos os artigos. Porra. E guardar pra mim. Deve ter. Foda. Eu vou baixar os memes, que tipo de carinha são. Isso. E os vídeos do Guilherme Zaiden. Quem é esse? É uma boa escolha, boa escolha, realmente. Eu não sei quem é. Que ele fazia um emo meio gay, não era? É. Exato, isso? Tipo, o primeiro youtuber brasileiro. Nossa. Basicamente. Não faço ideia quem seja. O YouTube nem era YouTube direito ainda na época. É, vocês lembram do Boquinha de Algodão? Não. Nossa. O termo me é familiar, mas eu não consigo lembrar do vídeo. Como é que era o nome do vídeo, André? Era tipo Memórias de um Emo, alguma coisa assim. Era uma coisa assim. Ouvi esse termo Memórias de um Emo também. É. Era uma coisa assim. Eu, por outro lado, vou baixar a música tema de Palhaço Gozo vezes o suficiente até completar 700 megas. Pô, perfeito. Okay. Eu já falei qual que foi o primeiro vídeo que eu assisti no YouTube da minha vida, né? Provavelmente. Não, isso. Qual? Eu já falei, mas vamos aproveitar que o Tengu não sabe. Tengu, a primeira vez que eu assisti um vídeo no YouTube, eu tinha internet discada ainda. Eu acho que era tipo, sei lá, 2006, sei lá quando que porra foi isso. Tá. Eu assisti ao Nave do Gozo do Hermes e Renato. Uau! Foi o primeiro vídeo que eu assisti no YouTube. Por quê? Como? Eu estava procurando vídeos do Hermes e Renato na internet e apareceu um tal de YouTube. Que porra é essa? YouTube. Eu dei play, pausei e deixei carregando o dia inteiro. Olha, internet discada. Uh-huh. Até o vídeo terminar de carregar, eu dar play e assistir em qualidade de bosta. Incrível, incrível. Porque pensando assim, né? O que vale mais a pena baixar? Tem que ser coisas que são poucos megas pra muito conteúdo, né? Então eu tava pensando aqui que poderia ser uma boa também coisa em flash, né? Ah, tipo, vários jogos em flash, assim. Ou até mesmo, sei lá, Super Nintendo. É ROM, assim, né? É verdade. É. Eu pensei bem aqui, eu não me orgulho de admitir isso, eu acho que eu usaria esses 700 megas pra baixar os meus All-Stars da putaria, assim. Ah, sabe? É? Não pra fazer aqui, mas na sua mente você conseguiria já imaginar, assim, um top 10, assim? Sim. Eu acho que pelo menos um top 3 eu consigo pensar, assim. Foda, foda. De top materiais, assim. Top entendi. Materiais de autodiversão, assim. Entendi, sabe? Entendi. Porque eu sei que ia fazer falta em algum momento. Em algum momento. Em algum momento eu ia sentir falta, entendeu? Entendi, de coisas entendi. Muito específicas. Mas aí a gente usa a imaginação. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aí eu volto na minha casa, da minha terra natal, onde tem minha coleção de hentai até hoje. Uhum. Cara, meu sushi. Deus. A sua sushi. Mãe não jogou fora. Sabe o que é o pior? Quando eu fui embora da casa dos meus pais, eu só fui embora. Eu não lembrava que aquilo existia mais. Meu Deus. Eu sabia que existia numa gaveta, mas sei lá, eu esqueci. Mas peraí, era um CD, você diz? Não, físico. De revistinhas. É. Pode crer, pode crer. E assim, old school da sua parte? Fazia anos que eu nem olhava pra aquilo. Até que a primeira... Não sei se foi a primeira, mas teve uma vez que eu fui com a Thalissa lá. E eu, nossa, né, meu quarto, né? Nossa, o guarda-roupa que tinha no meu quarto. Eu comecei a fuçar nele e o caralho, meus hentai estão aqui. Tipo, minha mãe mudou de casa, você tem noção? Que ela desfez o guarda-roupa. E ela levou junto. Tá aí, botou de volta na gaveta. É foda mesmo. Foda. Eu tive flashes assim, tipo, de caralho, que porra foi essa? Espetacular, cara. Puta que pariu. Você tem que trazer pra cá pra gente fazer um react do das páginas amarelas. Exato, as páginas tudo grudadas. Caralho. Incrível, né, gente? Maravilhoso. Quem diria? E vamos pra última pergunta do Linha Quente. Vamos lá. Olá, jogabilideiros, tudo bem? Imagina o seguinte cenário. Vocês vão ao banheiro fazendo o número 2, logo antes de entrar no banho. Nesse caso, qual o caminho que você faz? Faz o número 2, passa o papel pra tirar o excesso e entra no banho. Ou faz o número 2 e não passa o papel, afinal você vai tomar um banho e entra no chuveiro. Espero que essa pergunta possa gerar um excelente debate sobre esse tema tão importante sobre o comportamento humano. Beijo a todos. Eu acho que quem faz a segunda opção aí é psicopata. Eu também acho, sim. Sem querer julgar. Sem querer julgar. Né? Mas assim, tem um grau de psicopatia aí. Seria o mesmo conceito da pessoa que fala assim, ah, na boca vai misturar mesmo e bate o almoço no liquidificador, tá ligado? É, eu sou obrigado a concordar com você, André. Não é bem assim que funciona. Porque assim, o que eu tava pensando, existe um caminho entre a privada e o chuveiro, né? É. Se você não passa um papel pra tirar o excesso, você corre o risco de cair no chão nesse caminho. Mas calma aí. Não, mas calma, você tá mijando. Não, peraí, porra. Tá é que calma, depende, gente, muito da consistência. Caralho, depende assim, da consistência. Já tive cocôs assim, tive, nossa, sim. Mas é só diarreia pra acontecer isso. Não, às vezes o cocô tá muito crudo dentro. Não, que isso, não, mas gente, aí ele gruda na sua nádega, não vai cair no chão. Então, mas aí o negócio é, você vai andando com o cocô grudado na nádega, sei lá, a distância que é até o seu chuveiro, pode ser que caia um pouco no chão. Mas que banheiro de magnata é esse que tem que andar mais de 3 passos pra chegar no... Não, tem isso. Mas acho que, ligado, se o seu cocô tá numa consistência que corre esse risco, aí não tem questionamento. Aí realmente não tem nem discussão. Porque realmente, porra, pelo amor de Deus, vai até entupir o ralo do chuveiro, porra, dependendo, né? É. Se tá nesse nível. Mas aí você maceta, né, o cocô no ralo, assim, com o pé. Você já fez isso, Rafa? Não, é brincadeira. O Rafa já tá falando com... Mas detalhe. Verdade. O meu amigo conta uma história. Mas vamos dizer que, assim, foi um cocô normal, aí você vai lá, tipo, mesmo assim, é muito desagradável, porque tem vários motivos pra ser muito desagradável. Porque primeiro que é uma parada que você vai esfregar a mão ali, né, e sua mão vai ficar um inferno. Depois você vai ter que esfregar depois de novo a sua mão com escova, sei lá, bucha, não sei, pra sair aquela parada direita, assim, imagino eu. Uhum. E além de tudo, o cheiro é muito desagradável, né? Muito desagradável. Sim. Então, o quanto você puder se privar disso antes, eu acho que... Não, mas assim, o cheiro é desagradável de qualquer maneira. Se você tá na privada e passa o papel antes... Não. O cheiro, quando você está cercado por coisas cheirosas, ele fica mais desagradável. Quando você tá envolto por shampoos e sabonetes e coisinhas cheirosas, é muito mais desagradável. Mas eu acho que o André, ele tava falando de um caso muito extremo. Tipo, não, se a pessoa não tirar o excesso... O Rafa, né, o Rafa. Não, você que você tá falando, não, vai ser um estrago, tem que passar a bucha e tem que passar aquilo e vai estragar tudo. É tipo, que cocô foi esse? O que você fez, sabe? Não, é porque o seu cocô, ele é sempre muito seco, né? Não, mas mesmo assim, mesmo que fosse a diarreia do Rafa, não ia acontecer isso que você tava descrevendo. Nossa, tipo... A não ser que você está cagado, tipo, passou bosta em você, não, sabe? Não, mas deixa eu te falar. Pra gente que é gordo, a nádega é mais apertadinha, entendeu? Tem ali um, tipo, uma bolsa do canguru, tem um espaço que o cocô pode ficar preso, entendeu? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, se minha bunda está suja de bosta e eu esfrego minha mão na minha bunda, minha mão está suja de bosta. Sim. E agora não é só dar uma passadinha de água ou uma esfregadinha de sabão. Tem que passar sabão. É. Não, você passa bastante a mão, cheque. E aí depois você passa bastante sabão na mão, e aí depois você cheque na bunda de novo com sabão. É. E aí corre o risco da sua mão ficar impregnada de bosta. Não, acho que não. Você costuma lavar a bunda no banheiro? No banho? Sim. Sempre. Não, depois de cocô, no caso. Não, necessariamente. Porque assim, sempre, assim, essa situação é comum pra mim, de ir no banheiro cagar e depois tomar banho, e eu nunca vi tanto cocô do jeito que você tá descrevendo. Não, tô falando de quantidade, tô falando de permanência. Não, é mesmo permanência. Tipo, porque a quantidade afeta a permanência. Quanto mais cocô você tiver contato, maior é a chance dele grudar, ficar em você. O que eu quero dizer é, já aconteceu de lavar a bunda pós-cocô, de só dar uma esfregadinha na mão e, tipo, não ter nada na minha mão. Mas um resquício lá no fundo daquele cheiro maldito ainda tá na minha mão, nossa, sabe? Nossa, meu cocô não fede assim. Acho que tem primeiro aí. É porque ele é muito seco. É, eu nunca tive problema com isso de ficar sujo de cocô. Quase que nem, tipo, o Rafa falou, tipo, passa o sabão na mão pra ter, né, porque eu não vou passar o sabonete direto no cu. Então, eu esfrego as mãos no sabonete pra a mão ficar cheia de sabão. Eu lavo o cu, rego, bunda, nádega ali, o que seja, com essa mão cheia de sabão, nunca vem cocô junto na minha mão. Não é vinho cocô, é cocô na sua mão. É só cheiro. É a alma de cocô, entendeu? Ficar na sua mão. Mas nem cheiro, eu lavo depois a mão de novo e é isso. É, pra mim já ficou. Eu sempre esfrego, talvez seja uma preocupação exagerada, talvez. Mas eu sempre, tipo, essa mão que lavou as partes íntimas, ela vai passar por um tratamento muito mais severo do que o resto. E, inclusive, né, por isso que eu acho que nesse caso eu não faria, né, tipo, eu não iria direto pro banho, porque eu acho que aí eu ficaria ainda mais preocupado, exato, né. Mas assim, isso se evita de uma maneira muito fácil, na verdade, que é você limpar a bunda da forma que deve ser limpada, que é passar o papel até sair sangue. Não! Você... Não, pelo amor de Deus! Essa não é, o que eu dizer, essa não é a forma correta. Eu sou um médico formado, tá? Eu tô falando aqui que a forma correta tem que ser sair sangue, não, entendeu? Não, não, não. Se não, não tiver não. sangue no papel, porque sua bunda não tá limpa o suficiente. Não! É, se tiver saindo sangue no seu papel higiênico, consulte um médico. É, é normal também, gente, sair sangue. Normal. Não, não, pelo amor de Deus, não é normal. Não, não é normal. Assim, gente, que não é normal. Hemorroida, fissura anal. E hemorroida é normal? É, o hemorroida faz parte do ser humano. Caralho. O negócio é, pra limpar a bunda sem... Vamos supor que você não vai tomar banho. Você só vai limpar a bunda porque, sei lá, você vai continuar a sua vida. Lenço umedecido. Acho que é indispensável. Sim. Indispensável. Mas depois de lenço tudo, umedecido. Né? Você passou o papel higiênico, tralá, tralá, tralá, aí finaliza com o lenço umedecido. Não, concordo. Aí você passa o lenço umedecido, aí depois você passa o papel higiênico de novo pra secar. Pra não deixar umedecido ali. Pra não criar fungo, entendeu? Eu deixo umedecido mesmo. E é por isso que eu gosto de cagar pedra. Uhum. Porque às vezes eu passo o papel tá, não tem absolutamente nada no papel. Quando isso acontece. É incrível. Uau. O principal é evitar o que eles chamam de poop butt, né? Que é a bunda. É a bunda melada, né? A bunda melada. Nossa, não, não. E assim, quando eu tenho diarreia ou sai numa consistência tipo de sorvete, assim, uhum. Eu tiro o excesso e banho na hora. Eu não vou me assar até sair sangue igual o Tengu falou. Eu vou tirar só o grosso e banho. Ou mole, né? É. E se você não tiver em casa? Eu não cago fora de casa. Eu também okay, não. Okay. Ah, é? Eu não tenho muito pudor com relação a isso. Ah, não. Eu não sinto vontade. Exato, é pra mim também. Ah. Tipo, jogabilidade, eu não tenho opção. Eu tenho que fazer cocô aí. Sim. Ah, mas não. Assim, dito isso, não caguei durante o jogabilidade. Eu também não. Que isso? 3 dias você não cagou? Fiquei chocado também. É porque a gente não comeu nada que fizesse nosso intestino funcionar direito, tá ligado? Não, assim, mas a gente comeu pizza. Não, mas essas coisas não... Pô, a gente não comeu uma fibra. Uma fibra. Uma unidade. Uma molécula de fibra. É verdade. Foi só a fine. Ei, eu comi fine de banana, tá bom? É muita fibra. Okay. Oh, é verdade, desculpa. Agora, rapidinho, só pra encerrar, eu queria fazer uma pergunta íntima pra vocês. Eu não sei se eu já fiz, inclusive. Vocês limpam a bunda sentada ou de pé? Ah, não. Os dois. A gente já teve essa conversa que o Yoshi falou que limpa de pé, tá, mas bom. Não é de pé com as nádegas apertadas. É, ele levanta levemente o cu do banco, da cadeira. Não. Fazendo, tipo, aquelas poses de exercício que você flexiona o joelho um pouco, mas você não tá na pose de sentado. E o Yoshi falou que faz isso. E suas nádegas ficam reganhadas nessa pose e dá pra você limpar à vontade. É porque eu acho que o problema de limpar de pé é que você deixa as nádegas fecharem de volta, né? É, mas não é isso que é de pé. Não, eu digo no caso de alguém que limpasse de pé. Não. Você vai fazer um sanduíche de bosta ali com suas nádegas e vai ser pior ainda pra limpar depois. Bota a mão pela frente ou bota a mão por trás? Por trás. Por trás. É. Tá bom, então. Eu faço pela frente e não tenho vagina, então... É, eu também faço pela frente porque eu não tenho vagina. Problema, né, mulher tem que ser por trás, não tem muita opção. Senão ela pode jogar coliformes fecais sem querer na vagina. Exato. E eu passo o papel um pouco pra frente pra garantir que eu não trouxe cocô pra frente comigo. Não botou cocô no períneo. Isso. No tíbio e no períneo. Isso. Ou na famosa ponte sacu.